trabalharam com zelo, cheios do espírito de sabedoria. Cada tecido, cada peça feita refletia a tua beleza e glória. O povo deu tanto que Moisés disse: basta, já temos mais que o suficiente. Quando o Espírito sopra, os dons florescem. Habilidade dada por Deus, oferta viva em tuas mãos. Cada talento se torna adoração. Cada obra manifesta tua glória. As cortinas foram tecidas, as tábuas erguidas com precisão. Cada detalhe apontava para a tua presença no meio deles. Tu és o Deus que inspira a arte, o Deus que enche de dons.